nossa adrenalina selvagem. O sol se foi, a noite vem. Abutres na estrada não tem pra ninguém. Abutres na estrada não tem pra ninguém. Abutres na estrada não tem pra ninguém. Abutres são mais de 100, são quase 1000. Abutres Motoclube do Brasil, são mais de 100, são quase 1000. Abutres Motoclube do Brasil. São criaturas da madrugada, são cavaleiros sem destino. São mais de 100, são quase 1000. Abutres Motoclube do Brasil, são mais de 100.